você quer saber como eu me sinto agora? Experimente trancar suas vias respiratórias. Conheça fundo os fundamentos da lendária tortura. No tempo que eu lhe darei, talvez encontre a cura. Talvez encontre alguém que não lhe faça bem, que não lhe dê um troféu, que não lhe diga amém. E nesse espaço curto talvez nem se mova. Não se preocupe, eu não me moverei também. Irmão, me traga água. Irmão, me diga adeus, porque eu tenho que sentir algo de bom nesse momento. Esqueça as nossas mágoas, o tempo já esqueceu, minha hora já chegou. Eu vou em sofrimento. O caminho aonde eu passo é de pedra. Debilita meus sentidos, brutaliza minha queda. E a cada passo ele me fere mais. Eu pago mil pecados em mil vidas, mil pecados mortais. Mil etapas iguais de um mesmo jogo. É o acerto de contas final, a ferro e fogo. Sem oxigênio na hora do sufoco. Não há nada que me faça acreditar em um tesouro, porque tudo que eu vejo agora é feito pra durar. Nesse escuro, prefiro não querer enxergar. Toda dor é fruto de um passado onde eu quis estar ligado a outro mundo que não é o meu lugar. Mas qual será a punição a quem apenas fez questão de ser o que o mundo quer eliminar? A resposta é fria e eu não quero ouvir, mesmo que esse seja o preço eu pago até o último centavo. Seus bens foram deixados para trás, seu coração está escuro, não há sinal de paz. E tudo lhe indicava que seria assim, está partindo a caminho do fim. Enfim, tudo que amou foi em vão, só restou o passaporte lacrado pra escuridão. Passaporte subterrado que todo mundo conhecerá, que todo mundo tem, todo mundo terá. Mas a hora e o lugar você não escolherá e não há o que temer. Toda a criação irá morrer e depois o que vai acontecer? Com certeza você não verá mais a natureza e seu sorriso. Então respeite o globo que pisa, ele será o lar pela eternidade. Seu corpo entra a terra abaixo da humanidade. Felicidade dos insetos disputando sua pele. E o túmulo repele o aroma mórbido pro mundo material. Toda criação tem início e também um ponto final natural. Pessoas conhecerão e provarão a dor da morte. Seja fraco ou forte, sentirão as artérias saltando para fora. Os órgãos parando porque chegou a hora. Agora você está sem vida, apenas um cadáver podre enterrado e pronto para ser desconectado e esquecido do planeta futuramente aquecido. Eu não acredito na bondade humana. Atitude à parte, há coisas que nos engana. Eu sinto a dor de quem tem rancor, a agonia de quem só tem uma vida. Eles são homicidas e são suicidas, pagando a mesma moeda o que eles fizeram. Nego até o fim o que eles eram. Cabe bem mais fundo no seu próprio mundo. Feche os olhos, imagine um lugar que dê pra dar risada e comemorar. Isso me dá agonia e me traz piedade. Eu quero um lugar que me traga saudade, mas há um buraco nos separando, que a dor da morte vai nos juntando. Um último suspiro de quem tá pra morrer. O que acontece depois você não vai entender, mas a verdade é que estamos à escura. Entre a vida e a morte só há uma espessura e no outro dia o sol vai nascer. Tudo vai continuar e nada vai se esclarecer. As drogas, os sonhos nos levam daqui para vermos as verdades e nos decidir. A população é contada dedo a dedo. Pessoas ordinárias que sentem mais medo da aflição. O último momento de respiração, firme demais. Em alguns segundos vai estar em Alcatraz. Depois disso libertaram sua alma. Pise com cuidado e tenha muita calma. Não adianta se preocupar ou se torturar. Todos nós iremos para o mesmo lugar.